nós vamos ter a exposição do tema Mediunidade antes e depois do Livro dos Médiuns. Bem, meus queridos, é com muita alegria que nós estamos aqui na parte de hoje e vamos trazer exatamente alguns conhecimentos. Vamos fazer uma viagem maravilhosa pelo tempo, conhecendo alguns povos, seus costumes, como eles olhavam para a mediunidade, como eles vivenciavam a mediunidade e o que nós trouxemos daquela época até o fim de hoje. Então, nós vamos passar por várias situações interessantes e o que eu tenho certeza que todos vocês, todos nós, de uma forma geral, vamos aprender e vamos refletir. Então, como todos nós sabemos, a mediunidade não é uma invenção da doutrina espírita. A mediunidade sempre existiu desde todos os tempos. Então, a comunicação com os mortos sempre existiu na história da humanidade. Nós vamos ver isso na tarde de hoje. Após o Livro dos Médiuns, a mediunidade passou a ser estudada com lógica e coerência, nos permitindo um contato proveitoso com o mundo espiritual. Ainda bem que Kardec deixou esse tesouro para todos nós. Com o Livro dos Médiuns, todos nós podemos usar a nossa mediunidade de forma segura, de forma com a prática realmente com discernimento. Todo aquele médium que usa, né, que trilha seguindo Allan Kardec, está seguro. E é isso que nós vamos iniciar nesse momento. A mediunidade antes de Allan Kardec, o que nós encontrávamos? Um anarquismo mediúnico, uma explosão do fenômeno e sua utilização de forma espontânea e anárquica, gerando desequilíbrio mediúnico e obsessão. Porque as pessoas davam passividades em qualquer lugar, de qualquer forma, com desrespeito, e isso gerava um desequilíbrio. Tudo aquilo que nós fazemos sem conhecimento de causa, de qualquer forma, nós estamos usando de uma forma errada. Estamos fazendo um mau uso. E isso gerava o quê? No futuro, uma obsessão. Porque muitas vezes, aqueles espíritos que se faziam presentes, eles estavam buscando ajuda, estavam buscando um auxílio. E os médiuns, sem conhecimento, utilizavam de forma errônea e causava, né, pouco caso àqueles irmãos sofredores que ali se encontravam. Sem estudo e análise, surgiu em torno da mediunidade concepções sobrenaturais absurdas, coisa que nós trazemos, muitos de nós trazemos até hoje, criando-se mistérios e rituais, utilizando-se de álcool e alucinógenos para que o fenômeno acontecesse. Tudo por falta de conhecimento. Algumas seitas, alguns segmentos espiritualistas ainda se utilizam de alucinógenos para poder fazer com que o fenômeno mediúnico aconteça. Kardec nos deixou bem claro que não é necessário nada disso, porque a mediunidade, ela é natural e ela é espontânea. A mediunidade e sua influência na história. E como influenciou na história? Segundo Ernesto Bozano, a crença imortalista nasceu da experiência mediúnica na época dos homens da caverna. Falta de alimentos, promiscuidade reinante. Por quê? Eles ficavam confinados ali naquela caverna, no período de frio. Faltava alimentos. Eles andavam seminus, então muitas coisas aconteciam, e o que era até um processo natural. E aí culminava em vários tipos de mediunidade, só que eles não tinham o conhecimento. Culminou nos seguintes fatos mediúnicos. Então tinha a ectoplasmia, demais formas de comunicação mediúnica, sonhos premonitórios, vidência, audiência. Eles fracos, ali uns com os outros. A mediunidade que é inerente a todo ser humano. Então, foi brotando, foi surgindo, e aconteciam realmente muitas situações entre eles, fazendo assim com que o homem primitivo acreditasse na continuidade da vida. Um fator interessante é que, quando morria alguns deles, eles enterravam na caverna, mas eles retiravam o crânio da pessoa e colocavam do lado de fora da caverna, sempre na direção leste, para que aquela alma não voltasse mais. Eles acreditavam que, fazendo isso, eles iam se livrar, né? Quer dizer, amava, mas vá para longe de mim, não queria saber, né? Então, muitos de nós ainda traz esse medo, vem guardado lá no nosso, né? Na nossa consciência, por vários e vários séculos. A presença da mediunidade na história da humanidade. Fatos comuns. Outra coisa importante que acontecia muito na época dos homens primitivos é que eles tinham muito medo assim, quando ventava demais, né? Dava aquele vento, um nó. Quando as árvores balançavam demais, eles acreditavam que eram os espíritos que estavam fazendo tudo aquilo. Então, tudo isso nós ainda trazemos, né? Hoje nós sabemos que tem o fator da natureza, mas naquela época não sabíamos. Na antiguidade, era normal a evocação dos mortos entre os povos, buscando sempre a simpatia dos espíritos. Ninguém queria ter espírito inimigo, né? Então, evocava, mas queria amizade. Isso é lógico, né? Mas aí eles não tinham conhecimento. Faziam porque realmente era um fato comum naquela época. Os babilônios, os egípcios e gregos evocavam os espíritos para fins de adivinhação, praticando então o que chamamos de necromancia. Então eles evocavam para curiosidade. Queriam saber passado, presente, futuro, o que ia acontecer, o que não ia. Isso é um processo que na época era natural. E que muitos de nós ainda trilhamos por esse caminho até hoje. Quantas pessoas não procuram as casas espíritas querendo que o atendente faça adivinhação? Pode não parecer, mas ainda existe. Desde essa época que nós estamos nesse processo de evolução. Mas ainda tem pessoas que, por falta de estudo, ainda procuram atendentes que digam o que eles devem fazer. China, Índia e Egito também recebiam mensagens através das pitonisas e hierofantes. Então, as pitonisas, elas usavam muito os oráculos, as adivinhações, elas faziam muito isso. Mas, no fim de tudo, isso era somente a mediunidade que elas tinham. Mas faziam dessa forma, né? Os sacerdotes também, do alto clero, que também praticavam por ter a sua sensibilidade trabalhada. E nós sabemos que quando nós exercitamos, tudo vai fluindo de forma com bastante sensibilidade. Esta cena foi da minissérie Davi. Quem assistiu, né, aprendeu muito. Então aí é a escola de profetas, criada pelo profeta Samuel. Ele dirigia essa escola de profetas. Então, a religião hebraica se baseou na mediunidade dos profetas. A existência de uma escola de profetas, onde os médios aprendiam os segredos de sua atividade com consultas pagas. Hoje nós temos as casas espíritas, que têm o estudo da mediunidade, né, que têm as mesas mediúnicas, mas nessa época tinha a escola de profetas. Nem todos se saíam tão bem, a gente sabe disso. Como até hoje nós temos vários tipos de mediunidade. Nessa época, eles não tinham esse conhecimento ainda. Então, eles achavam que entrando nessa escola, eles iam ser como Samuel. Samuel tinha uma audiência, tinha uma vidência. Mas eles gostariam de ser como Samuel, mas nem todos eram. Mais na frente a gente vai entender por quê. Os gregos usaram a mediunidade profética, exacerbada por fatores químicos. Então, aí, os gregos utilizavam alguns fatores químicos para poder fazer a mediunidade florescer. Entravam em transe, através disso aí. Com o cristianismo, a mediunidade foi amplamente utilizada. Porém, com absoluta ignorância dos fenômenos e suas leis. Então a gente sabe que naquela época do cristianismo, muitos já tinham a sua sensibilidade, né, profetizavam tudo mais, mas ainda não tinha o conhecimento como deveria ser. Então usava sem controle, usava sem equilíbrio, mas já dava uma vazão diferente, já dava uma conotação diferente, mais branda. As reuniões mediúnicas eram um verdadeiro pandemônio, heresias com revelações de seus guias que se denominavam Espírito Santo, sendo este um dos fatores proibitivos do uso da mediunidade. Nós também trouxemos isso lá de trás e até hoje ainda utilizamos. Muitos espíritos se fazem presentes, dão nomes significativos e ainda muitas pessoas acreditam fielmente ser quem eles dizem ser, sem nenhuma análise, sem nenhum discernimento. Então precisamos fazer essa reflexão diante das coisas que nós participamos e ouvimos. Na Idade Média, vários médiuns foram queimados na fogueira ou morreram sob torturas brutais pelo santo ofício, enquanto a mediunidade eclodia no seio da comunidade de padres e freiras. Então, esta época foi uma época muito difícil. Nós temos aí Joana d'Arc, todos se lembram que ela foi queimada na fogueira, né? Nós temos vários mártires, várias pessoas que trabalharam nessa época, a mediunidade que traziam, e não foram compreendidos. O Santo Ofício criou aquele movimento de combate aos médios, alegando a eles os nomes de feiticeiros. Dizia que eles eram feiticeiros, que eles não estavam seguindo Jesus, né? Tinha aquela, todo aquele processo. Mas que, no fundo, eles sabiam que era verdade o que eles estavam dizendo. Simplesmente porque a igreja, na época, ela queria manter o poder. Porque os padres e as freiras nos conventos, nas abadias, também davam a passividade. Sabiam que tinha a existência de espíritos, mas queriam ter o controle da situação. Então, eles queimavam, eles torturavam, enterravam a pessoa viva nas paredes. As pessoas ficavam, né, botavam na parede, passavam o cimento, deixavam tudo bonitinho lá e a pessoa morria. Faziam muitas situações aí, muito difíceis de a gente entender. Quando a gente lê, a gente fica se perguntando se realmente aconteceu aquilo ali. E não foi muito longe de nós, porque nós participamos dessa época, apesar de não lembrarmos. Mas aí nós trazemos dessa época muitas fobias. Muitas vezes eles fechavam o ambiente que a pessoa estava, fechavam, deixavam sem ar. Então você ia morrendo aos poucos, sem comida, sem água. Então, quantos de nós, né, trouxemos ainda aí as nossas fobias? O medo de fechado, o medo de fogo, de fumaça. Então, tem muita coisa aí do passado que nós ainda trazemos. Bom, temos também aí alguns que foram perseguidos na Idade Média, né? Também podemos colocar aí Lutero, podemos colocar Francisco de Assis, que era tido como Louco de Assis. Temos aí Teresa d'Ávila, que tinha sua mediunidade de desdobramento, e muitos outros. Temos também, na Idade Moderna, os antecessores de Kardec, que muito contribuíram para o movimento do Espiritismo. Swedenborg, por exemplo, foi um deles, médium sueco, tinha uma visão do mundo espiritual detalhada. Ele tinha essa vidência e ele transcrevia numa riqueza de detalhes impressionante. Temos também o norte-americano André Jackson, que tinha vidência, tinha audiência, era um sensitivo ele tinha profundidade na sua sensibilidade. Temos Campbell, também um sensitivo, e muitos outros. Então, essas pessoas deram uma contribuição muito boa à doutrina espírita. Será que na Bíblia nós encontramos muitas coisas? Então, qual a contribuição dos ensinamentos bíblicos em relação à conquista da espiritualidade? Nós tiramos algumas coisas até pelo tempo. Bom, no Velho Testamento, nós temos a consulta feita por Saul ao espírito Samuel na gruta do Endor, através da feiticeira Alat. Então, essa cena foi uma cena muito interessante, que passou também no seriado Davi. Esta feiticeira, ela vivia escondida nessa gruta, porque naquela época não poderia praticar, né? Porque ela tinha mediunidade, então, mas não poderia exercer. Então ela vivia escondida. Nessa época, o rei Saul estava com medo de enfrentar a guerra com os filisteus. Samuel já tinha desencarnado. E os profetas que ficaram no lugar de Samuel, naquela escola de profetas que nós falamos há pouco, eles não tinham a sensibilidade que Samuel tinha. Então, o que acontece? Ele ficou desesperado, porque ele queria saber se ia ganhar a guerra. Como muitos de nós ainda faz hoje, né? Não, eu vou procurar um centro espírita para ouvir o que o Espírito tem a me dizer. E sai de casa em casa até encontrar uma que diga tudo, né? Então, quem quer saber, né? Quem quer ouvir, já sabe, né? Ouve o que quer e o que não quer. Então, o rei Saul, desesperado, foi procurar esta feiticeira. Quando ela fez a evocação, só que ele foi disfarçado, ele não foi de rei, ele foi de mendigo. Quando ela foi fazer a evocação, a entidade que auxiliava ela, falou para ela, ele é o rei Saul. Ela deu um grito de pavor, mas ele pediu por tudo para que ela o atendesse, porque ele estava desesperado. Então ela foi, fez a evocação, Samuel apareceu e ele disse, Samuel, me diga, amanhã eu vou ganhar essa guerra? Samuel, muito gentil, falou assim, não vai ganhar. Amanhã você estará comigo, você e seu filho, do outro lado. Ele não queria saber, então ele teve a resposta. Ele não acreditou em Samuel. Ele foi para a guerra achando que ia ganhar, porque ele era muito vaidoso, muito orgulhoso. Mas só que ele realmente desencarnou nesta guerra. Muito interessante essa passagem. Maomé, quando redigiu ao Corão, auxiliado por um espírito que se denominava Anjo Gabriel. Nós sabemos que ninguém faz nada sozinho. Quando estamos fazendo um trabalho voltado ao bem, nós temos o auxílio necessário. Moisés, ao receber o decálogo, também foi um momento em que a mediunidade se fez presente. Samuel, que ouvia vozes anunciando-lhe o futuro, e muitos outros. Samuel, ele já sabia quem era o sucessor do rei Saul. Davi ainda era um jovem, era um adolescente, quando Samuel foi avisado que Davi seria o sucessor de Saul. Então, ele tinha uma audiência apurada. Então, tivemos outros. Tivemos Esdras, Jó, Isaías e muitos outros. Daniel, Elias, todos tiveram uma mediunidade apurada. E todos fizeram um bom trabalho dentro da época em que viveram. No Novo Testamento, nós temos aí Maria. Quando viu o anjo anunciador, Maria, tu terás um filho e darás a ele o nome de Jesus. Maria, com a sua mediunidade, com a sua sensibilidade, passou por esse momento. José, através de sonhos, pouco se fala de José. José teve uma importância fundamental na vida de Maria e na vida de Jesus. Quando eles estavam fugindo dos soldados, José tinha sonhos quase reais, que a espiritualidade dizia para ele, acorda José, levanta, pega Maria e vai por ali. Os guardas estão chegando e ele acordava assustado, mas fazia o que ele tinha escutado. Então José também deu a sua contribuição com a sua mediunidade. O dia de Pentecostes, onde a mediunidade eclodiu, no meio dos povos, os discípulos, todos tiveram aquele momento ímpar na história da mediunidade. Jesus e seu contato direto com Deus. Jesus, o médium de Deus. Jesus, que tem esta evolução e que um dia nós chegaremos lá, também deixou para nós uma grande contribuição, um grande ensinamento. O apóstolo João, quando diz na primeira epístola, no capítulo 4, ele diz: não creais em todos os espíritos, mas verificai se eles são de Deus. Está nos chamando a atenção que existem os espíritos, mas que a gente tem o discernimento. Então, alguns pontos do Novo Testamento, do Velho e do Novo Testamento, estão aí e cabe a todos nós, né, dar uma estudada mais profunda, que muita coisa ainda nós iremos encontrar. Os relatos bíblicos nos mostram que os hebreus mantinham intercâmbio com os mortos frequentemente. Daí existia aquela proibição, né? Porque eles não tinham limites. Eles brincavam, eles queriam sempre mais, nunca estavam satisfeitos com as coisas que eles vivenciavam. E por isso eles tiveram muitas consequências por esse mau uso. Paulo também chamava a atenção para que todos tivessem cuidado. E ele falava o seguinte para os seus discípulos: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Eu achei muito interessante essa passagem. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Paulo, na primeira carta dos Coríntios, capítulo 14. Em resumo, Paulo estava dizendo assim: é melhor ser expositor do que ser um dialogador. Né? Quem é dialogador aqui sabe o que eu estou falando. Né? Muitas vezes, hoje nós sabemos que esse processo em falar língua desconhecida tem um nome de xeneglosia. E nós, que estamos fazendo o trabalho de diálogo com o Espírito, conseguimos identificar o que ele está falando, porque não fazemos o trabalho sozinhos. A equipe espiritual está presente e coordena tudo. Mas Paulo já estava alertando ali os seus discípulos. Em suma, ele estava falando isso: seja um expositor, vá profetizar, é melhor do que dialogar. Né? Chamando a nossa atenção para isso. A neutralidade mediúnica também é um fato marcante na história. Há pessoas que se interessam pelo lado experimental do espiritismo, olhando tudo com neutralidade ou frieza. Tem pessoas que vêm realmente, olha, aprende, mas não se envolve. O fenômeno é neutro porque ocorre no mundo inteiro, em qualquer lugar, em diversas áreas, com qualquer pessoa. Então, independe de classe social, independe de profissão, independe da situação, todos nós temos mediunidade, para mais ou para menos, mas todos nós temos. E assim, Kardec, quando, nós vamos ver daqui a pouquinho, quando codificou a doutrina espírita, ele precisou ter essa neutralidade mediúnica para poder fazer uma análise. Uma análise com discernimento, sem tomar partido. Bom, agora a mediunidade, depois do Livro dos Médiuns. Uma maravilha. Então vamos lá. A mediunidade com Jesus e Kardec. Sem Jesus e Kardec, fica difícil. A mediunidade é convivência e intercâmbio, educação e aplicação das potencialidades divinas. Vós sois deuses. Então, realmente, quando nós fazemos, convivemos, aplicamos, vivenciamos com seriedade, com dedicação, a mediunidade transcorre com tranquilidade, com discernimento. Você consegue captar os ensinamentos, você consegue transmitir, porque você está seguro, porque você está buscando com seriedade usar o dom que você trouxe. Mas tem um detalhe muito importante. Para termos uma boa assistência espiritual, o fator moral é indispensável. É fundamental. todos nós temos. Mas como nós procedemos como seres humanos? Como nós procedemos como cristãos? Será que nós somos médios apenas na casa espírita? Será que nós utilizamos nossa mediunidade só quando adentramos a Federação Espírita? Vamos refletir sobre isso. O fator moral é fundamental e precisamos trabalhar isso 24 horas, até dormindo. O médium deve ser humilde, sincero, paciente, perseverante, bondoso, estudioso, trabalhador e desinteressado. E aí vocês podem perguntar, então a gente não vai conseguir fazer um trabalho nunca? Vai! Porque nós precisamos dar aquele primeiro passo, que é o passo do esforço diário. Quando nós buscamos essa melhora, a espiritualidade sabe e ela nos auxilia. Se você conseguir ser humilde, se nós conseguirmos sermos humildes, pelo menos uma vez por dia, já é um grande passo. Se nós conseguirmos sermos estudiosos, pelo menos um dia na semana, já é uma grande conquista. Precisamos dar este passo importante na nossa caminhada mediúnica. Está aí a figura de nosso querido e saudoso Chico Xavier. O ensino de Jesus nos diz: dai de graça o que de graça recebestes. O exercício mediúnico é missão sagrada em nome do Cristo. Que possamos respeitar os nossos irmãos desencarnados. Não vamos fechar as portas do nosso coração para eles. Vamos abraçá-los, principalmente os sofredores. Porque Jesus veio para os doentes. Jesus não veio para os cultos, para os doutos. Jesus veio para os sofredores. Nós convivemos naquela época do Cristo. Quantos de nós não recebemos o auxílio naquela época? E por que que hoje nós não queremos auxiliar os nossos irmãos desencarnados? Um dia nós estaremos do lado de lá, precisando do auxílio de quem está aqui para nos comunicarmos com o mundo dos vivos, dos encarnados. O Espiritismo nos oferece regras normativas para o bom uso da mediunidade. São algumas regras. Conhecimento doutrinário para facilitar o exame das próprias comunicações. Olha que interessante. Muitas pessoas tem um conhecimento doutrinário fantástico, mas usam para os outros. O conhecimento doutrinário está primeiramente para o nosso aprendizado, principalmente para quem já lida numa mesa mediúnica. Avalie o seu procedimento, avalie o seu trabalho naquele dia. Você foi bem? Aquele espírito era realmente um espírito? Ou foi eu que criei aquilo ali? Para que você quer o conhecimento doutrinário? Para se autoanalisar, para andar com os pés no chão, para ser sincero primeiramente com você mesmo, para não criar o fanatismo, o misticismo. Precisamos entender isso. Tem um caso real de um rapaz que passou assim muitos anos numa mesa mediúnica e toda semana era o mesmo irmão que vinha, da mesma forma, com as mesmas palavras, com a mesma situação. Apesar de ser detectado que, na verdade, era ele próprio que estava criando aquela situação, ele, com tanta cultura espírita, com tanto conhecimento espírita, com tantos livros já lidos, de forma que, quando você falava um assunto, ele já dizia até o livro, a página, o capítulo que estava aquele assunto, mas não foi capaz de detectar o seu próprio estacionar naquela situação. Ele parou ali, não saía daqui. E foi muito trabalhoso conversar, esclarecer, para que a situação fosse compreendida sem maiores traumas. Então, precisamos analisar o que nós estamos fazendo com o conhecimento que estamos adquirindo. Orientação da própria faculdade, outro ponto importante. Então, a doutrina espírita, ela nos dá essa condição. Através das palestras, através dos seminários, através dos grupos de estudo, nós podemos orientar nosso próprio caminho. Nós não precisamos que alguém nos diga que nós estamos certos ou errados, que nós estamos parados no tempo ou não. Nós vamos compreendendo através do conhecimento. Dignificação da tarefa para honrar a confiança da espiritualidade. Não pense que porque você está numa casa espírita, você já está com a proteção garantida. É preciso fazer por onde? Assistir uma palestra, frequentar uma casa espírita, é o primeiro passo. Mas o trabalho é diário. Tem pessoas que têm assiduidade, mas não têm pontualidade. Tem pessoas que são pontuais, mas vêm quando dá vontade. Fidelidade a Jesus e Kardec. Quanto mais nós estudamos, mais compreendemos toda a missão de Jesus e todo o objetivo de Allan Kardec. Mas tem algumas pessoas que quanto mais estudam, mais se afastam de Kardec e colocam o modernismo dentro da doutrina espírita, alegando, inclusive, que Kardec está ultrapassado. Então, precisamos ter cuidado com o que estamos fazendo com o conhecimento que estamos adquirindo. E ética também, que é um fator fundamental. Em doutrina espírita, é um exercício diário. É a pontualidade, a assiduidade, a fidelidade a Jesus e Kardec e a ética. Precisamos, a cada passo, interrogar nós mesmos. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Quando me deparar com uma determinada situação mediúnica, me perguntar em qual livro de Kardec eu encontrei essa situação e buscar. Não esperar que as pessoas nos digam se está certo ou se está errado. Martim Esperava nos diz algumas situações com relação a isso e coloca que é imprescindível a triologia, evangelho, espiritismo e mediunidade. Tem que andar juntos os três. O evangelho para abrandar o nosso coração, nos auxiliar na nossa reforma íntima, nos evangelizar em primeiro lugar. O espiritismo que nos dá essa condição de entender a nossa mediunidade, entender o sofrimento daqueles que estão desencarnados, entender os processos que nós temos que passar, que são naturais, e que nós podemos auxiliar, não só a nós próprios, mas também a todos aqueles que convivem conosco. E a mediunidade que temos aí, como bem falou Marluce no início da sua fala, é o porto seguro para todos nós médiuns. É o guia fundamental. E que nós nunca esqueçamos desse livro. Quando estivermos no nosso processo mediúnico, possamos lembrar de tudo que tem dentro desse livro. Que mostra os tipos de mediunidade, as situações que são colocadas, os conselhos de espíritos amigos com relação ao nosso proceder. E várias outras situações. O Livro dos Médiuns e o Método de Trabalho. Vamos ver. O Livro dos Médiuns foi lançado em 1861 e reeditado em 1862. Houve algumas modificações ditadas pelos espíritos e foi aí reeditado em 1862. Tendo por finalidade desenvolver a parte prática da doutrina espírita. Então aí ele vem dando toda a explicação de como nós devemos proceder. Totalmente atual, apesar de ter 150 anos, não encontramos nenhuma obra sobre a fenomenologia que o superasse. Então, o Livro dos Médiuns quem pegar o livro dos médiuns hoje para estudar, vai ver que tudo que ele está falando ali, nós encontramos hoje nas situações atuais, em qualquer casa espírita que a gente for. Em qualquer situação, a resposta está no livro dos médiuns. É um livro que nos mostra os meios apropriados da comunicação com os espíritos. É um guia para todos os médiuns e evocadores. É o complemento do livro dos espíritos. E qual foi o método que Kardec usou? Kardec usou o rigoroso método de investigação, não se prendendo ao fenômeno em si. Olha aí, a primeira lição que Kardec nos deu. Kardec não se prendeu ao fenômeno. Kardec foi investigar o porquê daquilo acontecido. Kardec avançou sobre o seu tempo em pleno século XIX. Quantas pessoas há em que nem se prende ao fenômeno da forma como deveria, da forma investigativa? Busca o fenômeno como uma forma sobrenatural, como algo que aconteceu, se a porta bate, se o vento sopra mais rápido, se leva uma queda na rua, nem quer analisar. Já joga a culpa em cima dos espíritos. Segundo Kardec, a crença constitui a base, outro ensinamento de Kardec. Mas não basta para fazer um espírito esclarecido. A crença é o início. Eu acredito na existência dos espíritos. A crença é o primeiro passo. Então, qual seria, então, outro ponto de partida? O ponto de partida seria a existência da alma. Provando a existência da alma, o que diria, então, os materialistas? Então, Kardec teria esta firmeza. Não, existe alma. Então, aí seria um fato que ninguém poderia contestar. O melhor método de ensino espírita é o de se dirigir à razão antes de se dirigir aos olhos. Então, precisamos ter os nossos pezinhos no chão com relação a isso. Quem assistiu o Globo Repórter, eu creio que há uns 2 meses atrás, falando sobre a cura. E o que eu achei interessante é que todos os médicos que fizeram parte desse programa, no final, eles deram o braço a torcer. Mas o trabalho da Casa Espírita, onde essas pessoas estavam fazendo o tratamento, sempre mandava essas pessoas, primeiramente, para o médico. Procure a ciência. Mesmo fazendo um tratamento espiritual com aquelas pessoas, orientava aquelas pessoas para procurarem a ciência. A ciência, então, não tinha explicação. Casos gravíssimos que precisavam de cirurgia e no final de tudo do processo estavam curadas. Só com tratamento espiritual. Mas o que eu estou chamando a atenção é de se dirigir à razão. Não colocar a culpa em tudo. Você está obsidiado. Você está doente. Você precisa fazer um tratamento espiritual e botar o ponto final nisso. Não é bem assim. O que eu achei muito bonito nesse programa é que não houve fanatismo, houve a realidade. Então, isso significa que nós estamos andando com a ciência, sem fanatismo, com tranquilidade, com esclarecimento e com discernimento. Sem imprudência ou precipitação, devemos raciocinar, avaliar, ponderar, colher subsídios, analisar a luz da razão e do conhecimento espírita. Então, se eu estou passando uma determinada situação, eu preciso avaliar isso aí. Por que eu estou passando isso? Será que são os espíritos que estão me perseguindo? Mas como é o meu proceder no dia a dia? E se for os espíritos, como eu devo fazer? Então, são questões que eu preciso pensar. E para eu pensar, eu preciso ter o quê? Conhecimento. Eu preciso estudar. Nós ainda temos uma resistência nesse ponto. Então, quando nós estudamos, nós encontramos as respostas para tudo. Mediunidade esclarecida. Conhece-se a árvore pelos frutos. Jesus nos disse isso e está no Evangelho, no capítulo 21. Então, no exercício mediúnico destacamos alguns pontos. A educação é edificante. A comunicação é edificante. Que envolve a renovação, sacrifícios em benefício da coletividade. Então, eu preciso estar me renovando diariamente, em todos os momentos. E preciso, sim, fazer alguns sacrifícios. Preciso fazer renúncias. Preciso, em alguns momentos, estar longe da minha família para estar me dedicando a um trabalho cristão. Isso é normal, isso é necessário. Nós somos todos irmãos. Estamos aqui para nos ajudarmos mutuamente. Não estamos aqui para vivermos isolados para nós próprios. Há também quem viva no exercício mediúnico uma atividade superficial, que está ali para enaltecer o orgulho e a vaidade. Então, menospreza o bem, está ali por curiosidade, está ali por ser leviano. É uma pena, mas ainda existem pessoas assim. E tem também a conscientização profunda, que é a orientação segundo os padrões evangélicos doutrinários, fé raciocinada e sentimentos elevados, o que é muito importante. Quando nós trabalhamos a nossa fé, raciocinando todos os porquês. Nós também, através dos padrões evangélicos doutrinários, nós trabalhamos os nossos sentimentos. Nós aprendemos a ser tolerantes, compreensivos. Nós aprendemos a reconhecer que somos doentes, todos nós, por igual. E aprendemos também, entendemos que aquilo que eu já superei, o meu próximo pode não ter superado ainda. É um exercício contínuo que todos nós podemos fazer e nos ajudarmos mutuamente. O Espiritismo esclarece. O Espiritismo orienta e o Espiritismo preserva. É o único que vai trabalhar, que ajuda a todo aquele que trilha pelo caminho mediúnico, porque compreende na sua íntegra esta realidade, que é normal e que orienta todo ser humano. Nenhuma outra religião entende a mediunidade de uma forma clara. Só o Espiritismo que vai poder esclarecer e ajudar estas pessoas. Por isso, as casas espíritas, na atualidade, estão recebendo companheiros, irmãos de todos os credos religiosos. E nós recebemos de braços abertos, porque todos nós somos irmãos e precisamos nos ajudar. E nossa mensagem final, nós trouxemos aí um trecho da mensagem do nosso irmão Erasto, protetor de todos os médios, e está contido no Evangelho, no capítulo 20, item 4. E diz assim: Ide, homens, que sois grandes perante Deus, e que mais felizes do que Tomé, credes sem querer ver, e aceitais fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguistes obter por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Portanto, meus irmãos, tenhamos essa coragem que Erasto nos pede. E vamos trilhar por este caminho confiantes que nós nunca estaremos sozinhos, porque estamos trilhando o caminho do bem. Muita paz, muita luz para todos nós.